Cordiais saudações. Esta é a quarta edição do Noticiáudio, um programa que apresenta semanalmente um sumário dos mais importantes artigos trazidos por órgãos de comunicação independentes. Temas que marcam a presente edição. Uma nova fase das negociações entre o governo e a Renamo. Novo homem forte da secreta. Governo condenado por falta de meios para fazer face à época chuvosa. E por fim, polêmica sobre o custo de alimentos. A semana finda foi marcada pelo anúncio do Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, indicando o fim da mediação internacional nas negociações de paz, considerando que os mediadores serão solicitados para as conversações entre o governo e a Renamo, caso se considere necessário. De acordo com o jornal Magazine Independente, expressando a sua profunda gratidão pelo trabalho e entrega do grupo, Filipe Jacinto Nyusi disse que os mediadores internacionais nas negociações de paz em Moçambique prestaram uma valiosa contribuição. Por sua vez, manifestando-se otimista com as conversas que vem mantendo com o presidente Nyusi, Afonso Dhlakama, líder da Renamo, avançou que as partes decidiram criar dois grupos diferentes compostos por especialistas para tratar dos assuntos militares e da descentralização, diz o magazine. Assim, os próximos dias poderão ser marcados por uma nova etapa nas negociações de paz em Moçambique. As relações entre o governo e a Renamo poderão ser diferentes devido à nova direção dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, nomeou no dia 30 de janeiro Lago Gerinques Lidimo para exercer o cargo de Diretor-Geral do SISI e Sérgio Cabá para o cargo de Diretor-Geral Adjunto. O novo homem forte da secreta moçambicana substitui Gregor Leão José, cujo nome ficou associado às chamadas dívidas ocultas da empresa moçambicana de atum, de que o SISI é acionista. Sobre a nomeação, Lutero Simango, chefe da bancada parlamentar do MDM, disse à DW que a nomeação surpreendeu de forma negativa, tomando em conta que o general Lagos Lidimo está ligado a todo o processo de violação dos direitos humanos a que se assistiu em Moçambique a seguir à independência e está ligado a todo o processo de violência que se viveu no país. Por sua vez, o jornalista e analista político Fernando Lima concordou com Simango, afirmando que Moçambique está numa democracia multipartidária, portanto, partilha das interrogações de muitas organizações da sociedade civil que, de algum modo, ficaram perplexas com a nomeação deste antigo militar da guerrilha contra o colonialismo português. Entretanto, a Renamo, maior partido de oposição, saudou a nomeação do general Lidimo e considera ser o homem certo para disciplinar as fileiras. António Muxanga, porta-voz do partido, comentou à agência Lusa que, pela experiência que Lagos Lidimo tem, havendo vontade, ele é o homem que pode ajudar porque, nas Forças Armadas, agora há muita indisciplina. Pelas qualidades que ele demonstrou no comando das Forças Armadas, ele pode ser uma figura importante, acrescentou Muxanga. Moçambique atravessa atualmente o período chuvoso que tem sido caracterizado por diferentes estragos em vários cantos do país. Para fazer face a essa realidade, o governo tem disponibilizado um fundo ao Instituto Nacional de Calamidades Naturais, INGC. Entretanto, para o presente ano, 2017, o INGC tem funcionado com déficit orçamental porque o governo somente alocou 20% do dinheiro necessário. De acordo com o artigo do jornal Verdade, o executivo de Filipe Jacinto Nyusi disponibilizou apenas 160 milhões dos 850 milhões meticais necessários para fazer face à implementação do plano de contingências aprovado em outubro de 2016 para este período de calamidades naturais que o país atravessa. Por outro lado, segundo a Verdade, mais de 1,5 milhões de moçambicanos vivem em insegurança alimentar devido à pior seca dos últimos 30 anos e, por isso, as regiões sul e centro estão em alerta vermelho desde abril último. O artigo diz ainda que o governo de Nyusi, que assumiu pagar dívidas ilegais de mais de 2 bilhões de dólares norte-americanos, estendeu a mão aos países parceiros de cooperação que viabilizaram mais de 650 milhões de meticais para garantir comida a um pouco mais de 1 milhão de moçambicanos. A crise que afeta Moçambique fez com que o governo, na pessoa de Regendra de Souza, vice-ministro da Indústria e Comércio, recomendasse ao povo moçambicano para que recorresse à batata doce e mandioca como alternativa ao pão, cujo preço tende a subir. Entretanto, o jornal O País foi à rua para perceber a praticidade desse discurso no contexto urbano. De acordo com O País, nos centros urbanos, a batata doce e a mandioca, apontados pelo vice-ministro, estão muito acima do preço do pão, tal como testemunharam nos mercados como Fajardo, onde batata doce e mandioca vende-se a 20, 30 até 100 meticais. Feitas as contas, batata doce ou mandioca de 30 meticais alimenta um agregado de 3 pessoas. Com o mesmo valor, pode comprar-se 4 pães ao preço de 6 meticais cada e alimentar uma família de 5 pessoas. Isto quer dizer que, apesar do aumento do preço, ainda vale a pena comprar pão. Uma cidadã de nome Elisa Sambo disse ao jornal O País que prefere comprar pão porque, com 35 meticais, pode comprar 5 pães, o que é suficiente para o seu agregado familiar. Com o mesmo valor, não pode comprar batata doce ou mandioca que baste para todos. Para poder alimentar todos os membros da família, teria que despender 50 a 70 meticais. Mesmo pensamento foi partilhado por Nejinguani, do bairro de Machakene, que disse ao País que a mandioca e a batata doce estão caras no mercado, por isso prefere comprar pão que é mais barato. Esta foi a quarta edição do Noticiário. Fique ligado ao nosso canal e receba mais notícias semanalmente.